bicho. Flex bandoleiro, vamos correndo contra o vento. Anima não, no fim dessa estrada você vai ser campeão. Eu sei que nessa vida muita coisa acontece e a gente pensa que não vai passar no teste. Quando um problema é resolvido, um outro vem pra testar a sua fé e você ir mais além. Só os fortes sobrevivem pra subir no pódio. Por amor, fé em Deus, se esquivando do ódio. Invejosos sempre vão dizer que não vai dar. Se você der ouvidos, então nem vai começar. Eles são assim, falsos e sorrateiros. Vivem no esgoto, se escondem em bueiros. Pessoas irreais, em redes sociais, fazem de tudo pra tirar a sua paz. Mas é só isso que eles sabem fazer no momento. A nossa é diferente, vamos além do pensamento. Correndo contra o vento, fazendo mais o bem. Você possui a lei, assim que tem que ser. Correndo contra o vento, fazendo mais o bem que sei. Possui a lei, assim que tem que ser. Sigo correndo contra o vento, na escuridão faço um esclarecimento. Que não tô aqui pra julgar ninguém, eu tô aqui sim pra ajudar alguém. Muito se fala entre certo ou errado, então se cala quem é você pra dizer quem é o culpado. Atire a primeira pedra e não se esqueça que ela volta igual bumerangue na tua própria cabeça. Então se alinhe com a palavra e reconheça que nada é teu, mesmo que ache que tudo mereça. Sou contra o pecado e não o pecador, a favor do justiçado e não do opressor. Se não amo teu irmão, não vem falar de amor, com o coração envenenado por tanto rancor. Eu me preocupo em cumprir o beat, eu não me ocupo em fazer revide. Vou indo além, fazendo bem, sem olhar a quem tá junto vem. Diga amém, é você quem decide. Correndo contra o vento, fazendo mais o bem. Você possui a lei, assim que tem que ser. Correndo contra o vento, fazendo mais o bem que você. Possui a lei, assim que tem que ser.